Não tenho nada do que você quer. O que eu tenho nunca terás. No palco em que eu piso, tu jamais irá pisar. Não tenho nada do que los toqueres. O que tenho não terás. É quase mi cenário, onde jamais pisarás. Não tenho nada do que você quer. O que eu tenho nunca terás. No palco em que eu piso, tu jamais irá pisar. Não tenho nada do que los toqueres. O que tenho não terás. É quase mi cenário, onde jamais pisarás. Eu faço parte dessa epidemia que se chama rap. Espalha peste que os contaminados ouvem, não se esquece. Cresce na quebrada e a burguesia se enlouquece. Clique cleque no gatilho, invade a mente dos moleque. Aqui nessa peneira só quem passa é verdadeiro. Com certeza ficarás que faz do pau um puteiro. Eu sinto cheiro de mulher sensualista bem de longe. Fala nas minhas costas, quero ver falar na fronte. Eu tô pouco me importando pro que acha de mim. Opinião alheia nunca dita as regras do fim. Assim eu vim, assim eu vou, pelo amor viva lá tu vida que ela me vivojou. Viva lá tu vida que ela me vivojou. Viva lá tu vida que ela me vivojou. Viva lá tu vida que ela me vivojou. Pelo amor, só pela graça do Senhor. Pra quem desacredita do corre das minas que faz, do coração as tripas impõe seus ideais. Cantar realmente o que vive, viver em prol do que canta. Espanta as moscas varejeiras e dá merda. Se levanta. Aprendi com as verdadeiras que rosa é sempre rosa. Parasita não se move, retrocedeu. Virei as costas. Se mostra mais do que pode, se joga na fila do apate. Eu sou mais eu e minha banca. Mulher e o clã no combate. Habilidosa concentração, a fé vence a razão. Sonoridade em ação, paixão nos versos. Sem questão. De alma inflamada, pra essas contas elabora máscaras. Um gole desse veneno e finja que não é nada. Não tenho nada do que você quer. O que eu tenho nunca terás. No palco em que eu piso, tu jamais irá pisar. Não tenho nada do que los toqueres. O que tenho não terás. É quase mi cenário, onde jamais pisarás. Não tenho nada do que você quer. O que eu tenho nunca terás. No palco em que eu piso, tu jamais irá pisar. Não tenho nada do que los toqueres. O que tenho não terás. É quase mi cenário, onde jamais pisarás. Independente de rótulos, somos a verdade. Sem número de votos, apenas apóstrofo. Divide esse foco. As trinca quem faz, eu imita arisca. Acabo comprometida, tento ser claro e objetiva. Mas abstrata segue a rima. Na quebrada cada um fala o que acha. Menos pesa minha causa, na prática ajuda quem não atrapalha. Atrasa lado, faz comentário desnecessário. Limites ao seu espaço, pois nem tudo serve pra ser falado de fato. Face a face, sem disfarce, semeia as verdades. Quem vive sabe mesmo, sem saber que sabe. Que a dificuldade fortalece o caráter. Me critique pelo que sou e não pelo que você acha. Taxada sem valor ainda vale mais que a sua raça. Chefia poderosa, máfia manipuladora de inocentes. Conta vantagens na quebrada, coisa de artista sem procedentes. Somos ação que você não tem. Nessa terra de ninguém estamos à margem, mas iremos além. Pois bem, eles se acham de noturno, diz que já viveu tudo. Nosso consumo diário é um conteúdo em conjunto. Minha filosofia é cada um cuidar da sua vida. Coloque freios na língua, fique indigesta, regurgita. Fique indigesta, regurgita. Não tenho nada do que você quer. O que eu tenho nunca terás. No palco em que eu piso, tu jamais irá pisar. Não tenho nada do que los toqueres. O que tenho não terás. É quase mi cenário, onde jamais pisarás. Não tenho nada do que você quer. O que eu tenho nunca terás. No palco em que eu piso, tu jamais irá pisar. Não tenho nada do que los toqueres. O que tenho não terás. É quase mi cenário, onde jamais pisarás.